Avistei o tráfego agora, o Edinome Bravo. Oriente Alfa, mantendo separação com o mesmo rotatório, aguarde instruções. Mantendo separação, aguardando instruções, Edinome Bravo. Se a Golfo manter ponto de pé. Alfa Tango, Tango no sol 258, confirme parte. Ponto no bloqueio. Gente, 6225. Ei, livre à direita. Reporte livrando sequência. Você para 2000 pés, ó, em órbita? No afastamento, irei atualizar 2000 pés. Ok, o chinamento 225, aguarde. Mantendo 3000 ainda. Gente, mantendo 3000. 039, ajuste 1014. O Golf, só uma. Você está restrito a 2 mil pés da decolagem até a liberação do controle, vem? Okay? 54 na Mike. Foi meu último que chamou o solo? Fênix 5-4, na Mike aguardando transferência. Fênix 5-4, chame torre para o cruzamento, frequência 1-1-8, decimal 6, no ponto de espera. Peço para livrar o Chanel, que está descendo até o 030. Agora, muito provavelmente é o 030, liberando o peixe do eixo piscina 7, ok? 015, vixe que vai com tal. Na Mari, descendo para 3 mil pés, com 1015, 9015, Quebec Hotel. Controle ao passarinho do 2223. Consiga. Por gentileza, qual é a intenção do controle? É uma vetoração para final do procedimento para o 107 e vai prosseguir até o bloqueio e afasta? Para ingresso, na Quebec. Frente. Provavelmente mais adiante autorizarei a proa do direto do NDB Salvador, ok? Aguarde. O Ocean é o passareiro 223. Tá, ok, obrigado. Mike, se a Golfo decolada aos 1100, chame controle em 1119, direção 35. 1935, grato. Eu sigo no 1500 pés. Via corredores Veracruz e Interlagos. Reporte para IP. Conseguirá via corredores, reportará através de Paris e o Alfavito Rodolfo. Controle, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf submantém a 2000 pés. Prosseguindo direto à arbor da presente. O Mike Serra Golf mantendo 2000 pés. 2000 pés direto à arbor. Trip 5316, desça para 4 mil pés. Abandone a estar agora, prossiga na proa do NDB Serra Vitor Delta. Reporte no bloqueio iniciando horta. Trip 5316. 4 mil pés, na proa do NDB. Posso vetoração para final, senhor? O trip? Temos um Oceané executando o procedimento, ok? A vitoração iria alongar muito o seu voo. Excelente, vamos bloquear então e iniciar. E 4 mil pés, obrigado. Perna de aproximação da órbita, Oceané 6225. T 6225, reporte no rebloqueio iniciando o afastamento. Reportará no bloqueio iniciando afastamento após o rebloqueio autorizado descer para 2 mil pés, confirme? Afirmativo. Gente. Ah, pode jogar. bloqueio iniciando afastamento, Oceaner 6225. Sim, desça para 2000 pés. Está autorizado o procedimento MDB pista no 7, reporte na final. Sim, direção para 2000 pés, reportará estabilizado no procedimento MDB da 176225. Em dia November Alpha no solo 03, faço backtrack e forte livrando pista. Sente acionamento, frequência livre. O Fênix 54 tem condições de decolar tua nova autorizada? Afirmativo. A gente fez 54 a linha e chama pronto para decolar de pista no 7, por gentileza. 4 ingresso na pista e chamará quando pronto na 17. Gente, agilizando na medida possível, o senhor tem uma aeronave a aproximadamente meio minuto de ingressar final de 5 milhas pista no 7. Afirmativo, agilizando o máximo aqui o Fênix 54. 4298, posto Juliette. O Whisky Quebec Hotel. Reautorizado 050, ok? Desse mantém o 050, Whisky Quebec Hotel. Reautorizado 050 pelo Papatango Whisky Quebec Hotel. E está ciente que vai efetuar o procedimento a partir do bloqueio do MDB, ok? Afirmativo. Max Serra Golf, informe a Pro ideal para voar direto de China? Pode ser entre a 300 e a 320. Seria o bloqueio da radial 292, mas até a Pro 300 está tranquilo. Prossiga direto de destino, suba e mantenha o 040, Max Argo. Direto de destino, 040. Contra Salvador, bom dia, 4298, informação Juliette. 4298, aciona identificação na chegada Mari, deixa o 070. Mari 070, 4298. Fênix 54, cabeceiro. Bom. 54, controle pediu restrição de 1000 pés até a liberação do mesmo, senhor. Tem livre regulagem pressão 7, vento 090 graus, meia dúzia de nós, ajuste agora no 015, Fênix 54. Fênix 4, autorizado a decolagem com restrição de 1000 pés. Vitor Delta, desça e mantenha o 060. Paciente na proa do NDB, vai manter o 060, Passaredo 2223. Autoriza o trip 513 no meio, afastamento direto ou é necessária a execução de uma horta? Salvador, Papatango, afastamento de Juliette, no travão do Iparipe. Trip 513 no meio, após o bloqueio e inicio o afastamento, está liberada a descida para 3000 pés, volte, metrô 1015. Você afasta 3015, altino, obrigado. Final do procedimento, final do procedimento da NDB, o 917, baixar e travado, visual, campo à vista. Gente, 6225, chame Torre 18, nesse momento. Meia. Torre 186, boa. Bom dia, Oceaner 6225, final estabilizado. Confiado, mantendo 500 pés, estou sem a sua identificação na minha tela radar, mas Juliette Romeu, prossiga sem interferir com a final da 17. Atrás Salvador, Papatango, Alfa Vitor Juliette, nosso prazer de Paris. Gente, prossiga com prova da rotatória, Alfa Vitor Juliette. Prova rotatória, Alfa Vitor Juliette. Passareiro 2223, desça e mantenha 4000 pés, no altímetro 015. Para 4000 com 1015, o 2223. Salvador, é o Fênix 4. 4, 1 no mil pés, prosseguindo para interceptar a 1 no zero Salvador, o Fênix. Afirmativo, Fênix 5-4, restrito a mil pés, interceptar a 1-1-0. Salvador, é o Trip 5217. Bom dia, mantenha 140. Trip 5217, bom dia. Contato radar estabelecido na posição Conde, nível 140. Aguarde orientação para o NDB, pista 17, Trip 5217. Prosseguindo na prova do VOR. 5217, prossegue da presente para Bonf ou mantém NDB? Pro de Bonf, da presente, 5217. 5217, rumo de Bonf. E mantendo no 40, 5217. Estamos estimando pouso, o 5217, para as 11h30. Lima, na Mike, vai chamar o solo 219. Confirmando o sinal 6225, antes da Mike, chame o solo 1219. Gente, vamos liberar na Lima, antes da Mike, chamar o solo 219, boa. Sente, grato, sinal 6225, bom dia. 3 no meio. 2000, reportamento final, 5-3 no meio. Atingiu 4000, Passaredo. Gente, Passaredo, desça para 3000 pés. Reporte no bloqueio, iniciando o ata. Para 3000, reportará no bloqueio, iniciando o 2223. Controle isso, que pode atentar. Lima, remota, 1-3, confirma o pátio. Pátio 1. Lima 1-3, remota, pátio 1, gente. 360, parecida, para a Vitor Juliette. Controle, papapá, mais direto, chamando, está no visual com o campo, se aproximando pelo setor noroeste, para o hangar da Bata. Ok, mantém o setor, vai dar passagem aí ao... Oi, Dino, prossiga com a torre 1-8, decimal 6. 18-6, grato, bom dia. Controle Salvador, Trip 5217. Trip 5217. Ciente, o Notan é até as 1400 Zulu. É, confirma está fechado até os 1400 ou a partir da 1400? Até a 1400 Zulu. Ah, ciente. Controle o risco do BQT, passando duna, mantendo 5 mil pés na prova do VR agora. Tome proa do NDP, pista 17, Serra Vitor Delta, o NDP, desça para 3 mil pés, corrigindo 4 mil pés, o altímetro no 0 no 5, reposte no bloqueio iniciando o ar. Descendo para 4 mil pés na proa do NDP, reportará no bloqueio iniciando o ar, Quebec Hotel. 5-3 no meio, final, visual. 5-3, 1 no meio, torre 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado. O Alfa Vitor Juliette, será necessário mais um 360 pela esquerda, Alfa Vitor Juliette. Sente, Alfa Vitor Juliette. Controle, o Mike Cargo já está livre da recepção. 3 mil, será reportado, 5-3 no meio. Reportado. Livre a extensão, 080, Mike Cargo. Está livre, está presente, cancela. Nível final 085, Mike Serra Golfo, está estimando a localidade, é o 1205. 1205 é o estimado, modificado ao 1111. E a extensão com referência visual é o 085, Mike Serra Golfo. Golfo. XX 070, azul, 4298. 4298, desça e mantenha o 050. 050, 4298. O senador autoriza 2000 para o passaredo 2223. Ao iniciar o afastamento será autorizado, aguarde 2223. Está livre o novo bloqueio iniciando o afastamento. Ciente, reportará o 2223. 353 no meio, visual campo. Leste Romeu, solo controlado da base. Leste Romeu no solo 12. Autorizado estacionário e frequência, um bom dia. Estacionário. 055 a intenção. 050 a princípio. Submantenha 050, troque seu código para 2654, o Fênix 54. Alfa Vitor Juliette, chame Torre 18 decimal 6. Torre 18 decimal 6, Alfa Vitor Juliette. Quebec Central, 4 mil pés, iniciando órbita. Tente, mantendo 4 mil, mantenha a órbita, subiu o NV, Serra Vitor Delta, até Whisky Quebec Hotel. Quebec Central, você teria previsão, não? É o número 3, para a pista 17. Dentro de, no máximo, 10 minutos. Obrigado. Da pista 17. Todo autorizado, aproximação autorizada para a Alfa Vitor Juliette, segundo para pouso, chamará na terceira milha, a Alfa Vitor Juliette. Firme Juliette, informada pelo Trip, plano de passos no final pista no 7, senhor, atento. Mostra através do Parque Pitua Sul. Quatro, dois, nove, oito. Desse mantém o 050, abandonando agora estar na proa do NDB, Serra Vitor Delta. Reposta o bloqueio, iniciando ordem. Gente, abandono está, proa do NDB, Salvador. 429, apreciando para 3000. Passarelo 2223, apenas para informação, o trip que acabou de pousar, reportou mano de pássaro na final da 17, ok? Está livre afastamento, mantendo ainda 3 mil pés, o passarelo 2223. Tá ciente da informação, vai reportando o rebloqueio, mantendo 3 mil, o 2223. Rebloqueio, inicia o afastamento, 2223. Gente. Voador, Serra November, Charlie Lima. Aguarde para cópia. E Salvador, o trip 5217, solicita a descida. Desça para o 060, o trip 5217. Para o 060, 5217. Salvador, o azul 4298. 4298, prossiga. Mas o bloqueio a gente já faça direto ou vai ser necessário uma espera? Vai ser necessário, é o número 3 para a pista no 7, o azul 42 na 2. Ok, gente, está descendo 4.000 para 3.000 agora e o ajuste, por gentileza. Ok, descida para o 050 autorizado, o 42 na 8, confia. Ah, perdão, senhor, foi protegido 3.000, a gente vai voltar para 5.000 então, o 4298. O rebloqueio livrou, iniciou o afastamento, passarelo. 2.000 pés autorizado, autorizado o NB pista no 7. Reporte na final. Visual com a cabeceira. O passarelo 2226. Reportará na final 2223, passarelo. O Fênix 58 ao controle. Fênix 54. Fênix 54, a defesa aérea solicitou que mantivesse o 055, confirme. Não é check trem, ajuste no 095. Whisky Quebec Hotel, desça para 3 mil pés no rebloqueio, inicia o afastamento. 3 mil no rebloqueio, inicia o afastamento? Afirmativo, Whisky Quebec Hotel. Hotel. Confirmando para o Quebec Hotel após o rebloqueio, depois da próxima órbita, né? Não, pode afastar após o rebloqueio. Com 3 mil ou com 2 mil? Mantendo 3 mil pés. Ah, então afasta mantendo 3 mil pés? Afirmo. Ok, obrigado. Check. Aduno, mil pés, arquétrica, prego, 1935, motores, 8 mil, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 0274, acionamento táxi decolagem 286, tá ciente daquilo? Batista. 1015 no altímetro, vovô, Quebec. Prato, bom dia. Backtrack, é forte, quebrando pista. Salvador, bom dia, para bater por Victor Mike Quebec. Até o Victor Mike Quebec, acionamento aprovado, chama para táxi. Chamada para táxi, Quebec. Seu afastamento está mantendo 13 mil pés o Whisky Quebec Hotel. Informativo, vamos que está seguindo um Embraer 145 do Passaredo, a meia dúzia de milhas, que está interceptando a final agora da 17 com 1.700 pés. Positivo, Quebec Hotel. Mantenha o tempo do procedimento ou vamos aguardar o senhor nos informar quando gerar dados? Vamos manter o tempo do procedimento quando, assim que liberar aqui da separação, eu autorizo a interceptação na final da 17. Positivo. 4298, bloqueio a 5 mil pés, 1.700 pés. Gente, 4298, desça para 4 mil pés, à espera do NLB sem árbitro Delta. Quem desça 4 mil no 0 no 4, mas a gente espera o 4298. QNH agora 1-0 no 5. 1-0 no 5, obrigado. Está na final, Passaredo 2, 3. 2223. Visão cabeceira 17, 2223. Afirmo. Torre 18, decimal 6. Meia, obrigado. Torre, muito bom dia, Passaredo 2223. Tá final estabilizado. Passaredo 2226, continua a aproximação, reporte 3 milhas da pista 197. Ciente, reportará 2223. Hotel desça para 2 mil pés. Está livre agora a interceptação da final da 17, reportando estabilizado na final da mesma. Visão cabeceira. Ok, descendo para 2 mil pés, autorizado a interceptar o curso da aproximação final do NDB da 17, que vai tocar. Trip 5217, tome pro agora do NDB CA Vitor Delta. Desça e mantenha o 050, reporte para o bloqueio iniciando ordem. Sente o trip 5217 esquerda, vamos do NDB Serra Vitor Delta. E desça para 5 mil pés, trip 5217. 050 ainda, 5217. 50, 5217, desculpa. Grau 07 nós. Baixou e travou, livre pouso para o Passaredo 2223. Macaco Delta. O Quebec até está na plena interceptação do da aproximação final, está avistando com o trem baixo travado. Gente, o Whisky Quebec Hotel, chame Torre 18, decimal 6. 786, obrigado e bom dia. Bom dia. O Azul 4298, após o rebloqueio, inicia o afastamento, descendo ainda para 3 mil pés, o altímetro no 0, no 5. Após o rebloqueio, inicia o afastamento, 3 mil pés, 4298. Novo cruzado. Torre Whisky, Quebec Hotel, bom dia, no final do procedimento, 4 milhas. Bom dia, hotel. Continua a aproximação, reporte 3 milhas, final pista no 7, ajuste no 0 no 5, Quebec. Hotel. O Victor Mike Quebec mantém o ponto de espera aguardando o ingresso. Aí tá bom, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, dá presente autorizado cruzamento do eixo de aproximação pistão no 0. Chame o setor norte do aeródromo para base, senhor. Cruzamento sobre a aproximação da 10, vai reportar norte, Mike Delta. Você está final da 17, confirme? Afirmativo, 5217. Tendente da Mike, chame solo em 1219. Tendente da Mike, 219, passarelo 223, obrigado. Só de bloquear e após o bloqueio, fazer um reboque iniciando afastamento, confirme. Afirmativo, eu poderia também fazer um 360 na presente e prosseguir para a vetoração para final direto da 17. Então faça um 360 pela direita, 5217, mantendo o 050. Sente pela direita, 360, mantendo 50, 5217. 2223 segue na Lima para pátio 1, remota 14. Lima, pátio 14 na remota, 2223, bom dia. Bom dia. Ô Salvador, bom dia, o Chané 6219, informação quilo. Chané 6211, tá pronto para cópia? Afirmativo. 6211, autorizado Salvador Galeão, nível 360, decola da pista 17 com curva pela direita, saída da EL, transição Leda após correção, saída da EL após da EL Leda, após Leda Bridge, onde intercepta Up Zulu 10, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5460. Autorizado para o Rio, Galeão, nível 360. Decolando a pista 17, mira curva direita, saída da EL, após da EL Leda, depois Bridge, interceptando a Upas 10, controle de saída 1935, torre 186 e o transponder 5460. Protegimento correto, reporte pronto para acionamento, 6219. Portará. Quebec Hotel, no saldo de 25, confirma o pátio. Anda da Europa. Vicente, Wish Quebec Hotel, autorizado Beck. Autorizado Lima, Mike. Autorizado Lima, Mike, Quebec, aponte para cruzamento da pista. Lima, Mike, Quebec, eu vou parar para cruzamento da pista, Quebec Hotel. A final do 7, baixado, checado, é o Delta. Mike Eco Delta, avistado. Cheque, autorizado, pouso, pistão no 7, vento no 00 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 5. Autorizado pouso 17, Mike Eco Delta. O Victor Mike Quebec tem condições de decolar tão logo autorizado após o Mike Eco Delta pousar? Gente, após o pouso do Mike Eco Delta, agiliza a linha e mantém pista 17. Aguarde para decolar de tão logo autorizado, senhor. Mais previstos, o Fence 4. Mantenha a sua frequência, Quebec Hotel. Afirmo, Quebec Hotel, nessa frequência, Lima, Mike, Quebec, chama Quebec, cruzamento. Chamará cruzamento, Quebec. Final da 17. Azul 4298, ator de Salvador. 5217, confirma? 5217 para 3000. E da presente está livre para seguir para interceptar a final da 17. Chamará estabilizado. Azul 4298, visão cabeceira 17. Visão 4298. Torre 18, decimal 6. Oi, bom dia, 4298, 18-6. Ajuda o Quebec. Torre Salvador, bom dia, Azul 4298, tá 5, beleza, visual com calma. 4298, a pista liberada, pouso autorizado, pista 17, senhor cheque trem, vento de 090 graus, 089, ajuste 1015. Autorizado pouso 1015, trem baixado travado, 4298.